Então, deixa eu ver se você entendia. Posso falar besteira que depois você vai cortar? Isso, exato. Tá bom. Isso. Nossa, isso é ótimo pra usar no começo. Olá! Olha só, hein? Olá, esse é mais um podcast do Mickey e hoje a gente vai falar sobre o Oscar. Eu tô aqui com o Kyron e com a Amanda, uma convidada nossa. Fala oi, Amanda. Olá. É, Amanda é uma amiga nossa, ela manja muito de Oscar, ela viu mais Oscar do que... Mais filmes mais do filme. Oscar do que eu e o Kyron. Ou talvez não. Ah, vamos ver. Eu acho que eu vi mais os Snobados, como a gente tá falando aqui no começo. Então, a gente já faz um tempinho que o Oscar passou, algumas semanas aí, mas a gente resolveu falar, dar os nossos comentários aí de profissionais, né, sobre o assunto. E pra começar, vamos falar um pouco como cada um começou a conhecer o tema, assim, como vocês começaram a conhecer o Oscar, que vocês tiveram noção do que era. Essa parte divertida do Oscar de como se fosse bingo, assim, você pegar, ver todos os filmes, ver qual ganha, você ficar bravo que o que você gosta não ganhou e tal. Torcer, como vocês começou? Como foi isso pra vocês? Pra mim foi em 2016. Sério? Foi a primeira vez? Foi a primeira vez assim que eu me interessei, tipo, de ficar até o finalzinho pra ver quem que ia ganhar. Que foi no ano do que o DiCaprio ganhou, pelo Regresso, né? Esse a gente não chegou a assistir junto, né, galera? O Regresso? O de 2016 a gente ficou comentando no grupo, né? Isso, é verdade, verdade. Você lembra? Uhum. Verdade. O que a gente assistiu foi de 2017, né? É, 2017 e desse ano. Isso. Ah, que foi o que teve o La La Land. Uhum. Nossa, memorável. Foi eu, né? É, continua. Foi um dos mais badalados do... Uhum. Esse memória foi uma das mais legais. Ah, mano. Foi legal ver aquilo. Não, mas o de 2016 foi muito interessante também, pelo DiCaprio e tal. Fiquei até o finalzinho pra ver se ele ia ganhar mesmo. Quando ele ganhou, eu fiquei bastante feliz. Eu acho que foi aí que comecei a me interessar. Eu não tinha visto todos os filmes daquele ano. Eu só tinha visto o Regresso e mais alguns também. Mas foi a primeira experiência que eu tive, assim, de realmente me interessar pela cerimônia. Você, Amanda, como foi? Eu? Ai, eu não lembro direito, mas eu acho que eu comecei a me interessar depois, no ano dos Miseráveis. Sim! Que ano foi? 2012, se pá. Foi 2012. Nossa, realmente fez muito tempo. É que é a época que a gente tava no ensino médio. Eu acho que a gente chegou a comentar. Que eu assisti Os Miseráveis, eu amei, né? Aí eu quis assistir a cerimônia. A cerimônia. É, por causa que eles iam fazer a apresentação, né? Cantando as músicas dos Miseráveis. Aí eu acho que depois disso eu comecei a acompanhar mais. Mas eu acompanhei de verdade, que eu comecei a acompanhar de verdade foi em 2015. Que eu, tipo, tinha listinha, fui fazendo o check dos filmes que eu tinha listinha assistido. Ela tem listinha mesmo, assim, é bizarro. É, eu ia pra outra, procurava pra minha outra cidade pra assistir, tinha aqui. Daí você vê que o vício, as drogas, é um nível pesado. Foi gente, 2015. Pra vocês saberem o nível, ela viu o documentário também. Eu não. Então é pesado. De 2015, não, de 2016, eu vi quase todos os documentários. Você é louco. Gostei, curti. Pra mim, foi mais ou menos nessa época, 2012 também, que na verdade, desde criança eu curtia muito cinema, assim. E o Oscar sempre foi um negócio legal, mas eu tinha os meus critérios de criança, assim. Pra mim, o filme que tinha que ganhar era super-herói, assim, eu lembro de falar assim, não, porque esse filme é a maior bosta, quem tinha que ganhar mesmo é o Motoqueiro Fantasma, que tinha que ganhar o Oscar. Motoqueiro Fantasma. Motoqueiro Fantasma. Ah, mano. Nossa, criança, tá ligado? Felipe curte Motoqueiro Fantasma. E eu nem assisti, era Nossa. Só porque era de super-herói. Tinha um fascínio, assim, por filme de super-herói. Melhor roteiro adaptado. Eu tava crevendo, era uma mente visionária, tá ligado? Eu tava vendo que os filmes de quadrinho iam ganhar muita coisa. Enfim, daí, mas eu comecei a ter mais noção do negócio. Foi mais 2012 mesmo, 2011, 2012. Primeiro, eu acho que nunca ia me interessar por cinema se não fosse internet, assim, tem que ser honesto. Daí foi a época que eu comecei a pegar filme pela internet, assim. Daí comecei a ver algumas coisas e nessa peguei os filmes do Oscar, assim. Daí eu vi o Discurso do Rei, eu acho que é o que eu mais lembro, assim. Porque foi a primeira vez que eu comecei a ver, assim, nossa, isso daqui é um filme pra Oscar, assim. Daí depois de um tempo eu comecei a reparar que, tipo, nossa, o Oscar, os filmes são meio que tudo igual. Daí eu fiquei meio cabreiro, assim, daí eu... Não, porque... Eu tive o ranço, assim, não, porque filme americano, não presta, não sei o que tem. Daí eu não acompanhei. Daí, os últimos 2-3 anos que eu comecei a voltar, assim, a acompanhar por diversão mesmo, e ver que tem uns filmes legais. É uma coisa legal pra já entrando no segundo tópico, assim, né, da cerimônia desse ano. Tá dando gosto de acompanhar o Oscar, porque ele tá mudando um pouco essa perspectiva, assim, de... Tipo, esse padrãozinho filme de Oscar que a gente conhece. Tá meio que criando uma outra categoria de filme de Oscar, assim, que é o filme inclusivo, tal, não sei o que tem. Que é legal também, mas tá meio que começando a ficar nichado também. Mas enfim, dessa cerimônia, o que vocês acharam desse Oscar no geral? Vocês gostaram dos filmes desse ano? A cerimônia foi bacana, foi chata? Não foi tão legal porque não teve, né... O Oscar sendo trocado de melhor filme. Ninguém foi tão memorável. Mas enfim, não teve ninguém caindo, né, no tapete vermelho, subindo lá pra receber o Oscar. Não teve ninguém. Lembra de Jennifer Lawrence subindo as escadas, assim, e tropeçando no vestido? Sério? Isso aconteceu? Você não viu? É. Foi do ano passado? Não, foi um que... Acho que foi um anterior ainda. Eu acho que foi o que ela ganhou, né? É, que ela foi receber o Oscar, ela tava subindo, assim, as escadas e tropeçou no próprio vestido dela, que era uma manta, né? Cara, nenhuma gafe. Ano passado ainda teve a mocinha tava cantando o tema do Moana. Passou isso na cara da cara dela. Eu não vi isso. Eu acho que eu não vi isso quando a gente tava assistindo. Eu só vi depois os memes. Nossa, assim, foi muito... Fora a troca do Oscar também, né? Que foi memorável. O melhor Oscar. Mas enfim... Eu achei muito triste, na verdade. Eu achei tava incrível. Tava super torcendo pro La La Land. Foi legal, a gente tava assistindo, daí só tava eu torcendo pra... A gente tava em galera, assim, só tava eu torcendo pra Moonlight ganhar. Nem tinha assistido Moonlight. Eu nem tinha assistido ainda, mas e eu tava... Tava torcendo muito. Daí La La Land meio que ganhou, daí as meninas todo mundo... Aê, ganhou, não sei o que tem. Daí depois, quando trocou, assim, o cara foi falar, daí só eu comemorando, foi as meninas de cara, o maior cara triste. Volta, né? Mas enfim, essa cerimônia, cara, o que você achou? Cara, eu achei bem... sem graça, assim, foi normalzinha, foi a cerimônia e tal. O melhor filme, essas coisas, você gostou? Ah, não, os filmes que estavam concorrendo na categoria principal... Eles foram, uma coisa que a gente até conversou na hora, todos os filmes que ganhassem, se ganhassem, seriam, assim, super merecidos, com exceção do Dunkirk. Ah, e... exceção do Dunkirk? A gente Destino não gostou. Destino de uma Nação. Ah, Destino de uma Nação nem vi. Eu também não vi, mas eu a merecia mais do que Dunkirk, ainda assim. Por que, gente? Por que vocês não gostaram? Porque a gente tem ranço do Nolan. Ai, que absurdo! Isso porque Dunkirk é um filme que o Nolan super se... Assim, se inovou. Inovou o jeito dele dirigir. Ele tá melhor. Assim, vai, já entrando nos filmes. Ele falou de tipo, ai, vou fazer uma coisa toda explicadinha pra todo mundo entender. Vou fazer uma coisa que ninguém vai entender nada. Então, ele podia ser o meu ranço assim, ele tem umas ideias muito legais. Esse filme, ele geralmente tem um problema em onde colocar a câmera, assim. Parece que ele não tem muita noção disso, de mise-en-scène. Nesse, isso tá melhor, a fotografia tá mais competente e tal. Mas ele complica onde não precisa. Eu acho que o mais complicado nesse filme é a questão do tempo, que você não sabe. E tipo, tudo bem se ele se ele fizesse isso direito, fizesse um negócio inteligente e tal, mas ele tenta complicar e ele parece que não dá conta do recado, assim, fica um negócio mais bagunçado do que complexo, entendeu? Por exemplo, os filmes mais... os primeiros filmes dele, eu acho que ele consegue fazer isso bem, que é o Memento, o... Caramba, qual é o outro? Enfim, Memento é muito bom. A Origem? Não, aí ele já tá... Você não gosta de Origem? Ah, quando eu assisti com 14 anos, eu curti pra caramba. Ah, tá. Mas só que, se você olhar de perto, ele perde algumas coisas, assim, sabe? Tipo, ele... É isso, ele às vezes é mais confuso do que inteligente. E daí, quando você olha assim, se você olha de longe, você fala... Nossa, ele é maior complexo, né? Não sei o que. Não, ele é confuso. Não, que você tava comentando do Nolan. Aí vocês assistiram onde? O Dunkirk, tipo, em casa? No cinema. Não, no cinema. Não, isso não tem como. Tipo, a experiência. O som é incrível. Isso, tal. Eu vi alguns críticos falando que o Dunkirk só vale a pena pra ser assistido no cinema mesmo. Por causa da parte técnica e tal. Porque é o que mais conta, assim. É, exatamente. Foi o que valeu. Não, eu acho que valeu também pela. Sei lá, eu não conhecia muito essa parte, né? Da história do pessoal, dos soldados, eram mais de 300 mil soldados em Dunkirk, e os civis irem lá ajudar a resgatar eles. Mas enfim, sobre a cerimônia. Ah, eu acho que Eu acho que esse ano mudou bastante, mudou até porque a própria a banca, como posso dizer, a galera que vota... É, os votantes, a academia. Mudou, né? Tem bastante jovens, pessoas mais jovens. Os jovens. Pessoas mais jovens. E tem bastante gente de várias nacionalidades, assim, tem bastante brasileiro votando também. É, então, aí teve vários filmes que normalmente não são indicados, os filmes de gênero, né? Por exemplo, de suspense. Uhum. Ficção científica, terror. Fantasia, né? No caso da Forma d'Água. Mas eu achei, apesar de eu não sabia o que esperar, eu achei bem previsível, que foi bem os mesmos prêmios que... Das outras premiações, né? Tipo, Globo de Ouro. Isso, mas eu não sabia o que esperar dele, assim. Depois de Moonlight, né? É. Eu gostei dessa cerimônia, mas... da cerimônia no geral foi ok, assim. Mas sobre os filmes que foram indicados, eu percebi uma grande diferença, assim. Eu acho que o pivô disso foi o Moonlight no passado, sabe? Uhum. Eu acho que meio que levantou o avião, assim, pra decolar de vez esse lance de mudar um pouco as coisas, né? E o Oscar 2016 teve um peso grande nisso com aquele esquema do Oscar So White, né? Uhum. Que teve toda aquela movimentação. Eu acho que a galera percebeu que precisava não só... Porque isso que é engraçado, antes do Oscar So White, o filme que ganhou foi o 12 Anos de Escravidão. Aí você fala assim, pô, mas tem filme que ganha, tá? Vocês viram 12 Anos de Escravidão? Sim, muito bom. Uhum. Nossa, esse Steve McQueen, o cara é incrível, ele é muito, muito bom. É, o diretor. E daí você pensa assim, não, tem um filme ganhando dirigido por negros e tal. Mas o lance é que, geralmente, quando ganhava um filme com temática de cultura negra e tal, ganhava, geralmente era nessa pegada de culpa, assim, sabe? Tipo, era porque era um cara... Um negócio sobre escravidão, um negócio bem pesado, a galera premiava. Mas o que o pessoal não tava entendendo era o lance de ter histórias simples, tipo, de alguém corriqueiramente, assim, de representatividade. Não é necessariamente, tipo, só porque a protagonista é mulher, ela tem que passar por todas as dificuldades que uma mulher geralmente passa. Uhum. Só porque o protagonista é negro, tem que ser um filme de escravidão ou de gueto, sabe? Eu acho que isso tá mudando um pouco, assim, tipo, por exemplo, um filme como Call Me By Your Name, não é um filme que tem um... Não, porque ele tem todo um conflito de ter esse tipo de desejo. Não, é uma história de romance. Não é uma coisa, tipo, problematização, assim, o Call Me. Não que seja um problema isso em si, mas, tipo, não precisa ser só isso, né? Aham. Uhum. Enfim, o lance do... Cara, o Forma da Água ter ganhado o melhor filme, eu fiquei meio... Eu não tinha assistido. Depois da premiação que eu assisti, eu fiquei... E todo mundo, a reação de todo mundo, assim, pô, será que eu gostei e tal? Mas, cara, o Oscar ter premiado um filme desse como melhor filme é um negócio muito... Porque é um filme esquisito, cara. Ele é um filme... Apesar... E é um filme de gênero também. É um filme de gênero. Ao mesmo tempo que você imagina que seria possível, você não bota tanta fé que realmente vai acontecer. Eu achei legal por isso, por ser um filme diferente e tal, mas eu não esperava que ele ganhasse de verdade. Pelo fato do diretor ter sido acusado de... Quem? Do... De plágio. Ah, sim. Foi três acusações de plágio. Ah, isso... Esse é um ótimo ponto também, que teve todo o movimento do produtor, que foi o escândalo que teve no final do ano passado, né, de abuso sexual. E tem um monte de gente, por exemplo, James Franco, ele tava muito cotado pra ganhar um monte de coisa nesse Oscar. Sim. E a galera tava, o pessoal da academia, um pouco antes de aparecer os nominados, nominados não. Indicados? Os indicados, nome nisso. Ah. Os indicados, o pessoal tava falando assim, ah, pode mudar o voto, porque, ou seja, tá tendo toda uma movimentação, assim, desse lance de abuso sexual, dos predadores em Hollywood e tal. Então, todo esse movimento, assim, mostra uma mudança interessante em todo o mercado de Hollywood. E o começo da cerimônia, eu acho que foi meio importante dessa cerimônia, que o host, ele já começou meio que falando bem de todo mundo, assim. Ele meio que prestou homenagem pra todo mundo no discurso do começo, assim, falando, não, porque tal filme é importante estar aqui, a mina do Lady Bird aqui é importante estar aqui, Pantera Negra tá fazendo a bilheteria que tá fazendo é importante também. Tipo, teve essa consciência de todo, só do fato, por exemplo, Lady Bird ter sido indicado, cara. Nossa, há 3 anos atrás você nunca imaginava que um filme desse ia ser indicado, porque ele tem cara de filme de Sundance, assim, um filme pequeno. Cara de filme do quê? Sundance, que é um filme... Ah, sim. É um festival bem pequeno que acontece lá nos Estados Unidos. Uhum. E é bem... é bem aquela pegada, assim, tipo, filme indie e tal. E agora a academia tá vendo esse tipo de filme. Uhum. Ou seja, eu gostei desse movimento, assim, e por isso que eu queria muito que Moonlight ganhasse, assim, mesmo sem ter visto, porque se ele foi o filme com menor orçamento, eu acho, a ganhar melhor filme, enfim, ele bateu vários recordes, assim, foi a primeira vez que alguém filmou um homem negro ensinando uma criança negra a nadar, foi a primeira vez que alguém, em um filme, é muito bizarro, que isso nunca tinha aparecido em um filme, sabe? Foi a primeira vez que apareceu no cinema, assim, um homem negro cozinhando pra um outro homem negro. Então, muito feliz, assim, com essa movimentação que tá acontecendo. E tá vendo, aparecendo mais filmes legais. Aí, por exemplo, The Post e Darkest Hour, são filmes que há uns 3, 4 anos atrás você ia dar batata, assim, que ia levar o Oscar. Sim. Porque é bem a formulazinha, assim, tipo, cinebiografia, baseada em fatos reais, tem a Meryl Streep, sabe? Tipo, tudo. Tem tudo o que você precisa pra ganhar o Oscar tinha, assim. É, entre esses dois que eu tava apostando, assim. Filme, pra ganhar melhor filme? Os dois. Nossa, ah, não, sério? Cara. Eu imaginava que ia ser. Por pensando nesse ponto de vista que você colocou agora, era o que eu tava esperando, entendeu? Ah, entendi. Embora eu tivesse outros preferidos. Eu acho que eu não tava esperando esses justamente por essa mudança, principalmente do ano passado, do Moonlight. Eu já. Ah, eu acho que esse ano não vai seguir, né, os padrõezinhos. Vamos falar um pouco assim de cada categoria, daí se vocês tiverem algum comentário pra fazer sobre um filme que for assim, vocês dão um toque. A primeira categoria que a gente vai comentar é o melhores efeitos visuais. Ah, nossa, esse é o cara já começa. Ah, se vocês. Que os indicados são Blade Runner 2049, Guardiões da Galáxia Volume 2, Kong, A Ilha da Caveira, Star Wars, Os Últimos Jedi. Os Últimos Jedi? Os Últimos Jedi. É confuso esse plural aí. Uhum. E Planeta dos Macacos da Guerra. No nosso bolão, tipo, improvisado de última hora. Eu tinha postado Planeta dos Macacos, porque eu gosto muito desse filme, o Andy Serkis tá incrível, mas só que eu queria muito que Blade Runner ganhasse alguma coisa. Cara, eu fiquei muito feliz de Blade Runner ter ganhado. Puta filme, nossa. Tinha que ser indicado, inclusive, eu acho que ele tinha que ser indicado pra mais coisas, tipo, melhor direção. Cara, merecia tanto melhor direção Blade Runner. Amanda, fala o que você achou do Blade Runner. O que eu achei de Blade Runner? Eu dormi. Foi isso que eu achei. Eu dormi e não tive vontade de continuar. Eu não te culpo. Mas eu preciso terminar ele. A gente é não te culpa. Porque ele é um filme... Ele Mas tem eu tava gostando. Tava gostando, assim... Nossa, tá cansativo, né? Mas eu tava interessante, assim, as cores... Todo aquele universo diferente. Sim, e eu acho que é justíssimo, assim, de efeitos especiais, porque ele tem muito de efeito prático, assim, ele consegue criar um mundo muito incrível, sabe? Uhum. Enfim, daí tem outros prêmios que ele ganhou que foi justo também. É, mas Planeta dos Macacos também merecia. Sim, merecia, cara. Nossa. Se realmente Planeta dos Macacos tivesse ganhado, eu me sentiria feliz, acho que da mesma forma que Blade Runner ganhou. É, eu acho que esse foi o meu sentimento no Oscar todo, assim. Nossa, tem tantos bons indicados que se praticamente qualquer um ganhar, eu vou ficar feliz, assim. Acho que os outros não acabavam tendo tanta relevância, assim. O Kong, cara, eu tava parando pra analisar, ele tem uns efeitos bem legais. Vocês assistiram Kong? Bem feliz, Eu assisti Kong. Nossa, ele é bem divertido, bem esquecido. Ele é bem esquecido. Mas eu tinha esquecido, tipo, nossa, bem eu vi Kong. Assim. Não, é bem Sessão da Tarde, total, total. Mas ele tem uns efeitos legais. Temperatura máxima. Temperatura máxima, né? É verdade. Um tela quente, talvez, quem sabe? Depois de alguns anos. Qual que é aquele? Domingo Maior. Domingo Maior é... Domingo Maior. Não, Domingo Maior é mais curto. Não, Domingo Maior é da hora, meu pai. Domingo Maior é mais curto. Sério? É que eu não manjo de TV aberta. Nossa. Domingo Maior é. Assistia Duquesa no Domingo Maior. Sério? Aham. Eu não sabia que passava essas coisas. Mas enfim, acho que realmente não tinha como passar Blade Runner. Seria muito Guardiões, eu ia ficar feliz se ganhasse. Ah, cara, eu adoro o filme, amo Guardiões da Galáxia, mais efeitos, eu acho muito genérico. Assim, por mais que o universo seja maravilhoso, assim, mas eu acho que... Ah, perto de Blade Runner? Perto de Blade Runner não dá, cara. Não dá. Tinha gente torcendo pra Mulher Maravilha entrar também em efeitos. É, né? A galera tava querendo muito que Mulher Maravilha ganhasse alguma coisa. Não, cara, não. Você não gostou dos efeitos, não, Mulher Maravilha? Você podia colocar qualquer coisa. Olha, por não, mais adaptado... Teve muita gente que criticou. os efeitos, mas tipo, ai, Mulher Maravilha poderia entrar em alguma categoria, não, poderia. Né? Qual? Vai efeitos. Sei lá, roteiro adaptado, não sei. Não, cara, talvez, ó, vamos mas... lá, vamos lá. Mulher Maravilha, por uma... eu gostei do filme, de verdade, eu acho um filme muito competente, importante, desse lance de ter uma personagem feminina, um filme de super-herói bem forte. É, o personagem lá, o qual que é o nome do cara? Steve Trevor. Ele é muito bem desenvolvido, tipo... Ele é um sidekick que ele tá ali, mas ele tem os objetivos dele também. É, tem o jeito que foi escrito o relacionamento deles foi muito legal. Mas eu não acho que é filme pra ser indicado pro Oscar, não, sabe? Não. Tipo, do mesmo... Pantera Negra, talvez... A galera tá falando... A Disney provavelmente vai apostar ele pra ser indicado alguma coisa do Oscar. Nossa, eu acho que fotografia... Fotografia maravilhosa. Sim, também. Sério, vocês acham? Eu acho fotografia e o figurino visual, também. É, figurino. Figurino, eu acho que figurino e roteiro. Roteiro vai fácil, cara, Pantera Negra. Nossa, eu gosto muito do roteiro. Mas, por exemplo, voltando pro Mulher Maravilha, eu acho que não merecia indicação, não. Também não. Ó, não que eu não goste de filme, eu também, gosto. Eu também, eu nem assisti pra falar pra ser. Não assistiu? Não, eu não assisti ainda. Mas tinha, eu sei que tinha bastante gente torcendo. Sim. É, porque é um filme importante, assim, sabe? Eu entendo que as pessoas que quisessem que ela ganhasse alguma, tivesse um reconhecimento, mas eu acho que não, pra Oscar não cabe. Ah, vamos lá. Melhor documentário. Amanda, se você foi a única que viu alguma coisa. Você vai dominar isso aí. Abacus. É assim, Abacus? Acho que é Abacus. Abacus. Pequeno bastante para condenar. Nossa. Visages Villages. Sei lá que é isso. Ícaro. Últimos Homens em Alepo. E Strong Island. Eu comecei a ver Strong Island, parece muito interessante, mas eu não vi. É, eu assisti... Que tem na Netflix, vejam. Eu assisti Strong Island e o Ícaro, que foi o que ganhou, né? O Visages... Como fala esse nome aí? Visages Village. Isso aí. Eu também acho que deve ser bem legal. É de uma senhorinha lá. Eu não sei bem o que fala, sobre o que fala, mas sei que tem uma senhorinha que parece muito simpática. Ah, o Strong Island é sobre o assassinato de um homem negro. Daí a irmã faz um documentário sobre, né, dela. Isso, tentando... sobre ela... ela e o assassino não foi preso, o assassino do homem negro. E... O cara era branco? O que assassinou era. É, sério? É, então ela faz toda uma investigação, isso. Por que pararam de investigar, por que não prenderam o assassino. Aí tem ela, a mãe e a outra irmã. O documentário é praticamente elas falando, assim. Tem que falando... ser bem pessoal, assim, é. No começo fala dos pais. Isso, elas falando sobre o moço que morreu, que eu não lembro o nome. O moço lá. Falando sobre ele, falando sobre o momento, o que aconteceu, no assassinato, quem tava com ele. Mas assim... É só isso. Ícaro. É interessante pela história, você fica bem tocado pela história. E o Ícaro? Ah, o Ícaro é sobre o escândalo de doping. Ah, sim, que é da Alemanha, é isso? Da Rússia. Da Rússia. Isso, é muito bom. Muito, muito legal. É, fala bastante sobre esporte, mas é um moço, ele é americano, e ele começa a pesquisar sobre isso, começa até a fazer os próprios experimentos nele, de doping, pra ver como que ele se sair e tal. E é sobre isso, sobre o escândalo de doping. Eu achei muito interessante, até porque nas últimas Olimpíadas, né, de inverno, teve vários russos que ganharam e nem foi cantado o hino. É, não tinha bandeira da Rússia, era tipo atleta, como que chamava? Atletas russos, tipo, ah, esse atleta da Rússia. Não, era um outro nome. Eu nem sabia desse escândalo que teve de doping, fiquei sabendo por causa desse filme só. Eu acompanhei bastante a parte de patinação artística das Olimpíadas. E realmente foi bem triste. Por causa de Aitoria. O pódio. É, não sei por causa disso. Tem um casal canadense que eu sigo muito eles. Eles participaram. Enfim, aí teve a russa que ganhou ouro na patinação individual. E aí teve o pódio, tipo. E não teve o hino da Rússia. Que pesado, cara. É, foi pesado. É muito bom esse documentário. Vamos lá, melhor trilha sonora. É, os que foram indicados foi Dunkirk, Trama Fantasma, A Forma da Água, Star Wars Os Últimos Jedi e Três Anúncios para um Crime. Eu acho que o mais nada a ver aqui é Três Anúncios, cara. Tipo, sei lá, é um filme que eu gosto, assim, mas trilha sonora, tipo, né? Não é memorável. É, eu nem lembro. É. Agora, A Forma da Água, pô, eu tava torcendo muito pra trama fantasma, assim, porque a trilha é maravilhosa, eu amo tudo que o Paul Thomas Anderson faz. O que teve de trilha sonora? É que nem Blade Runner, cara. Mas é que Blade Runner também, assim, a trilha sonora é muito atmosférico, bate muita ambientação, assim. E dá então, aquela... Nossa, os barulhos de avião do Dunkirk é a melhor coisa do filme. Sim, mas ele não chega a entrar como trilha sonora. É. Né? Eu acho que o que realmente que tem mais destaque, que você falar, eu lembro, é A Forma d'Água, assim. É que tem Drama Fantasma também, cara. A trilha de Drama Fantasma é muito bom. O menino que faz a trilha é o cara do... É o guitarrista do Radiohead, vocês sabiam disso? Não. Ele trabalha com o Paul Thomas Anderson já faz uns 3 filmes já. É Sangue Negro, The Master, Vício Inerente e esse. 4 filmes que ele trabalhou junto e fez a trilha sonora. Esqueci o nome do menino, mas pesquisem aí. Ah, eu queria que o Me Chame Pelo Seu Nome tivesse sido indicado. Pra trilha sonora original? Aham. Uhum. Depois a gente comenta então, melhor canção original, porque ele, o Call Me By Your Name, entra com melhor canção original. É, verdade. Que perdeu pra... Enfim, depois a gente comenta. É, trilha sonora, gostei muito de Forma d'Água ter ganhado, justo o filme é carregado com trilha sonora e imagem, assim. É, gostei demais, mas queria que Trama Fantasma ganhasse também. Até o próprio história também é contada a partir da música em vários momentos. Sim, verdade. Né? É, você vê aquele momento que toca a música da Carmen Miranda. E tem a ver com o que tá acontecendo. Tem a ver com o que acontece no coração dela, sabe? É muito legal. Amanda, você viu alguma coisa de curta? Eu já tentei, por muito tempo, achar os curtas pra assistir. Nunca Mas consegui. Você não acha, né? Não, nunca consegui achar. Legalmente? É, já tentei pra baixar também. Esse ano nem procurei, porque eu me frustrei tanto, desisti. Melhor animação, os indicados foram o poderoso chefinho, The Breadwinner. The Breadwinner. The Breadwinner, Eu acho. É isso aí mesmo. Ah, tá. Vida... A Vida é uma Festa, ou Coco. Viva, no caso. É. O Touro Ferdinando e Com Amor Van Gogh. Qual vocês viram? O que vocês acharam? Eu vi Viva e o Com Amor Van Gogh. E eu gostei muito dos dois. Principalmente do Com Amor Van Gogh, pelo todo o trabalho de pintura. Tá na Netflix legal. Agora também, né? Tá. Nossa, é bom saber. Ah, é maravilhoso. Eu não vi ainda, mas quando eu soube que iam fazer um filme desse tipo, eu falei, cara, tem Oscar aí, viu? Tem muita gente que não gostou do roteiro, assim, achou cansativo. Mas eu achei tão legal. Eu assisti, assim, maravilhada, sabe? Com o visual, com a história do Van Gogh, que eu gosto muito dele. Eu achei muito legal. Ah, mas ele tava concorrendo com a Pixar, cara. Mano, a Pixar ganha dela mesma, assim, se deixar. Teve um ano que tinha dois da Pixar, tipo... sabe? Não, mas é merecidíssimo, cara. Ah, Coco é muito bom, cara. É muito bom. Geralmente bate, assim, que... Ah, porque o Oscar só premia Disney e Pixar e tal, mas não tem como, os caras são bons. Vocês assistiram Touro Ferdinando? Não, vi. Mas falam que é muito bom também. Ele é o Carlos Saldanha? Que é do brasileiro que fez Era do Gelo. Falam que é bom, mas filme normal, animação pra criança, sabe? Cara, Coco... Agora, Pixar não é só aquele filminho Ele tem criança. Camadas, cara. E Coco tem um artigo muito bom, vou deixar no link, sobre da Fausto, falando da relação que o filme tem com fotografia. E tipo, como o esquecimento tem a ver com o que ia acontecer com a gente se a gente não tivesse a fotografia também, sabe? Que ia ser mais ou menos aquele lance do esquecimento. Olha que legal, já tô triste já, de novo. cara, é pesado, o filme é pesado, é difícil não chorar. Sem spoiler, assim, mas é difícil não chorar. Eu chorei poucas vezes em filmes assim, e foram dois da Pixar que conseguiram fazer isso comigo, viu? Esse coração peludo. O outro foi divertidamente. Ah, velho, não tem como. Enfim. Desculpa, gente, eu não chorei, vigilei. Melhor edição de som, daí a gente entra aí pra tanto melhor edição de som quanto melhor mixagem de som. Eu só queria dar um parênteses aqui, que quem viu o vídeo de melhores filmes de 2017 sabe que eu falei que Dunkirk ia ganhar nessas categorias, então... Você falou? É só pra jogar na cara de todo mundo. Vai estar na descrição também. Ah, mas sei lá, eu acho que era bem óbvio também. Eu tava torcendo pra... O Ritmo de Fuga. Sim. Cara, nossa, podia ter ganhado alguma bem coisa, óbvio, né? Bem óbvio, mas isso também era muito óbvio, né? É, destruiu meu argumento aqui. Tipo o cara que comenta o Oscar, né? Tipo aquele cara que comentou o Oscar. Não era tão óbvio assim. Que a gente tava vendo lá, tipo, não, esse filme é ridículo, é uma besta. É, não, nem vale a pena. Nem vamos falar qual que é. Nem lembro que canal que é, não fala. Vamos pegar mal. É, mas cara, tem dois de som, poderia ter dado um pra Dunkirk e outro pra Baby Drive, tá ligado? Nossa. Mas enfim, só pra falar os indicados, é Em Ritmo de Fuga ou Baby Drive? Blade Runner, nossa, se Blade Runner ganhasse, seria merecido também. Seria. Dunkirk, A Forma da Água e Star Wars, Último Jedi, Último, enfim, Last Jedi. É, Dunkirk merecidíssimo. Sim, ele é a única coisa, é uma das únicas categorias muito boas. Mixagem de som são os mesmos, eu acho. Star Wars, Em Ritmo de Fuga, Blade Runner, Dunkirk e A Forma da Água. A Forma da Água, eu não sei porque tá aqui, tipo... Cara, Mother seria, já entrando nos que foi esnobados, Mother seria justíssimo ter uma indicação. Porque também o design de som é um negócio fantástico, assim. A maioria da ambientação e do desconforto que você tem é pelo som. É o som agudo, assim, quando ela passa a mão na taça. Uhum. Nossa, é verdade, a gente nem cara. Percebe, né? Cara, o som... uma diferença. O som é uma das áreas mais subestimadas, assim, do cinema. Porque, por ser um negócio muito visual, a gente esquece que tem o som também. E o som é 50% do que a gente tá vendo, da experiência, né? É audiovisual. Assim, uma questão assim que muitas poucas pessoas conseguem perceber isso no filme. E eu acho que o Dunkirk se sobressai por isso. É uma coisa que eu nunca cheguei a prestar tanta atenção, mas quando eu ouvi Dunkirk assim, todo que ele tinha. Tem uma cena, cara, no navio que a água entra, ela invade. Você escuta perfeitamente, como se você estivesse no ambiente. Ah, só pra diferenciar, isso é mixagem de som. Uhum. Daí eu acho que se fosse ver um que Baby Driver merecia ganhar, eu acho que seria a edição. Porque mixagem é isso que o cara não falou. É um som que ele é muito bem feito, assim. Nossa, esse som tá legal, a qualidade do som tá muito boa. A edição de som é o momento que você coloca isso, sabe? Ou o jeito que você estende ele da tela. Porque acontece muito de você usar um som de alguma coisa que não tá na tela, por exemplo. Daí a atenção começa daí, sabe? Uhum. Mother usa um pouquinho disso. Só pra fazer essa diferenciação, assim, do que é o quê. Enfim. É, mas é muito bom. Tinha hora que você ficava tenso. Sim. Eu, pelo menos, por causa do som, né? Por causa do som. Próxima categoria, edição. E, cara, edição Dunkirk, eu não entendi porque ganhou. Eu também mesmo. Não entendi, cara. Foi, nossa... Jamais que eu apostaria que ele recebesse alguma coisa referente a isso. Edição mesmo que montagem. É, então... Ah, tá. Eles não dividiam antes? Editagem. Editagem? Editagem. É que assim, edição, eu acho que tem... Só pra mim. Edição, eu acho que tem muito a ver com cor, uhum. Tipo, o jeito que você configura a imagem e tal. A montagem é meio que... tem muito a ver com corte. Sim. Corte é tipo, você tá em um plano, daí quando muda a câmera, é um corte isso aí. Então, e o cinema usa muito desse lance do corte pra te contar as coisas. Porque às vezes o cara fala uma coisa, por exemplo, no A Forma da Água tem isso muito claro, assim. Tem uma cena que tá rolando... gente, spoilers. Que não é muito spoilers. Que ele tá tchac-tchaca com a esposa lá. Uhum. Daí ele tampa a boca dela e corta pra menina muda, sabe? Tipo, não, eu gosto muda, assim. Daí corta pra menina muda. Daí você já faz relação no que ele tá pensando, sim, sabe? Então, a montagem, ela é uma ótima ferramenta pra isso. E, cara, Ritmo de Fuga tem uma montagem incrível. O Edgar Wright, os filmes dele, ele conta muita piada pela montagem. Seria muito não é ele que faz as montagens, né? Tem a equipe dele, mas é um lance de autor, assim, a montagem fazer a piada também, tem um ritmo próprio. Ritmo de Fuga, ele tem todo esse lance também de sincronizar com a música, né? Eu acho que, cara, seria muito bom se ganhasse, mas ganhou Dunkirk, eu não entendo, porque a montagem não é tão também boa assim. Também não entendi. Uhum. Você quer falar de Aitonia, Amanda? Teve, tinha bastante gente falando que a Itônia merecia ganhar alguma coisa em montagem e tal. Olha, eu não entendo tanto de montagem, assim, então eu não sei falar porque que a Itônia merecia. Só sei que eu gostei muito de a Itônia. Ah, vamos, então pô, já eu tava torcendo pra Itônia ganhar alguma coisa. Depois vai ter o de melhor atriz coadjuvante, mas já fala um pouco já de a Itônia. Não, eu gostei muito de a Itônia. Eu achei bem... Ah, eu gostei por saber a história da Tonya Harding, eu não conhecia. Vocês conheciam a Tonya? Não, eu nem vi ainda. Acho foi que era mais nos Estados Unidos, né, que a galera... Vocês não viram a Tonya? Não vi. Então eu vou dar spoilers. Tá. Ah, é baseado em fatos reais, então. É baseado em fatos reais e é lógico, é só a visão da Tonya. Então, tem muita gente que fala, tipo, a gente não sabe como que é a visão da menina que sofreu um acidente. Vocês sabem sobre o que fala? Não. É, a Tony, ela ficou muito conhecida porque o marido dela, segundo ela, foi o marido dela, mandou um cara quebrar o joelho de uma outra competidora que ia competir com ela. E aí ele vai lá, quebra o joelho da menina e virou notícia, assim, internacional na época. Jesus! É. Pesado. E a Tonya foi julgada e foi decidido que ela não ia mais poder participar de nenhuma competição. E ela era uma garota pobre, que não teve educação, e tipo, isso era a única coisa que ela sabia fazer, era patinar. É bem, bem pesada a história. É, assim, a vida da Tonya é bem triste. Da Tonya Harding é bem triste. Mas é muito bom o filme. Nossa, pesado. É. Então, o próximo agora é melhor canção. Né? Os indicados são Remember Me, de Coco. Mighty River, do Mudbound, Mystery of Love, de Call Me By Your Name, Stands Up For Something, Marshall, e This Is Me, do O Rei do Show. This Is Me? Amanda, eu acho que você viu... Quase todos. Só o Marshall que não. Vocês também. Não, o Mudbound eu não vi. Mudbound. E o Rei do Show, vocês viram? Não vi. Também não vi o Rei do Show, não. Eu só vi... Call Me By Your Name e o Coco. E cara, nossa, se algum desses dois ganhasse, se o Mr. of Love ganhasse do Call Me By Your Name, que é o nome, qual que é o nome do menino? Eu não sei falar o nome dele, mas o cara que canta essa música, o cara é incrível. Ele é um músico consolidado já, que nem o Common, que ele fez a apresentação no Oscar também, que é o rapper. E ele tem umas músicas folk bem... Eu bem peguei intimista. Pra ouvir depois que você falou. Cara, achei muito legal. Ele tem um trabalho incrível, ele é meio que o rei indie, assim, da música indie nos Estados Unidos. O cara é incrível, ele tem um trabalho muito extenso. Ele no Oscar, na performance dele, ele levou vários caras, assim, famosos no meio indie pra cantar. É uns caras muito zica que tá cantando lá com ele, que... Os álbuns desses caras estavam cotados nos melhores do ano passado, assim. Uhum. Então a performance dele foi muito legal, assim. E tem tudo a ver com o filme. A pegada dele tem muito a ver com o filme. Ele se diz cristão, ele se denomina cristão. E tem muita gente que acha que ele é gay, assim. Porque tem umas letras que tem muito conotação gay, assim. Uhum. Ele fala de amizade na infância, tal, de descobrir o corpo. E... Sei lá, por algum motivo esse filme caiu no colo dele. Eu acho que tem a ver com a temática dele, assim. Não só o tema, mas a estética da música, assim. Se é que isso existe, estética da música. Mas enfim. Mas Coco... Atmosfera, né? Atmosfera. Atmosfera da música. É que a gente tá fazendo um bingo, assim. Toda vez que a gente tem que fazer algum tipo de bingo, alguma coisa assim. O tanto de vezes que a gente cita atmosférico ou atmosfera. A gente fala muito. Entendi. Mas é uma palavra que encaixa bem. Mas cara, não tem. De novo, não tem como competir com Coco. Remember Me é incrível. Ah, eu ficaria feliz com qualquer música. Só o Stand Up For Something que eu não ouvi, do Marshall. Nem sei que filme é esse. O Marshall, o protagonista é o cara do Pantera Negra. Ah, sim, mas qual que é o This Is Me, apesar de O Rei do Show eu não ter gostado tanto. É legalzinho, assim. Ah, é bem... Ok. É, divertido, sabe? As músicas, as danças, mas é bem clichêzinho. É, mas a música é muito boa. As músicas são muito boas, todas as músicas do Rei do Show. O Mighty River também é bem bonito. Ah, do sim. Do Mudbound, que é cantado pela própria atriz. Ah, legal. Ela foi indicada atriz coadjuvante também. E o Mystery of Love também. Que música incrível. É muito linda. Nossa, cara. Mas pra vir, a gente vai falar de Come Burning. Melhor figurino? Cara, no, nos bolões que eu joguei, assim, eu coloquei Entra uma Fantasma, porque é um filme de figurino, então tinha muito o que falar, né? Tipo, cara, deve ganhar. Dito e feito, ganhou. Próximo. Melhor fotografia, velho. Outra alegria que... Cara, que prazer inenarrável. Foi o mesmo prazer que eu tive ao ver o Ennio Morricone ganhando por Oito Odiados. Tipo, nem era um filme sou que eu... Sou de esse filme. Nove odiados. Comecei meu primeiro dia... Meu... Foi, a gente meu assistiu no primeiro ano. Dia de ano, né? A gente assistiu juntos. É, a gente se encontrou lá, né? Não foi? Foi. A gente... Enfim, a gente assistiu juntos. Nossa, de aquele filme, gente. E o Gabriel, que é o noivo dela, curtiu muito, assim, foi muito engraçado, viu? Porque tanto o Ennio Morricone quanto o Roger Deakins, assim, o Ennio Morricone é um mito consolidado, assim, mas o Roger Deakins é muito relevante também. E os dois eram caras que estavam muito tempo trabalhando, foram muitas vezes indicados, mas nunca tinham ganhado. Daí o Ennio Morricone ganhou em 2016 e agora o Roger Deakins ganhou aí depois de ter feito um monte de filme zica, assim, ele foi indicado pra caramba, pra filme pra caramba. E agora... E ele nunca tinha ganhado? Nunca tinha ganhado. Ele era o cara vivo com mais indicações sem ganhar nada. Tipo o Leonardo DiCaprio, assim. Não, mas ele é que ele já tava velhinho. O DiCaprio, por mais que esgoassem assim, ele é novo. Tipo, é verdade. Ele é muito novo, até hoje. Mesmo pra Hollywood, 40 ainda tá ok, assim, sabe? É que ele produziu muitos filmes, né? Ele participou de muitos filmes. O Leonardo DiCaprio? É. Mas então, Roger Deakins, de indicação, parece que ele tinha 14, assim. Caramba! É muito, é muito. Ele fez uns filmes que hoje é clássico, assim. Tipo, ele trabalhou muito com os Coen. Acho que Fargo foi ele que dirigiu. Mas ele ganhou com Blade Runner e... Justíssimo, cara. E é um puta trabalho, velho. Eu não conheço a filmografia toda dele, mas... Não duvidaria se fosse o melhor trabalho dele, assim. Os outros filmes que ele fez com Deleneuve também são muito bons. A Chegada... não sei se é A Chegada dele, mas Sicário eu tenho certeza que é dele. Que ele não ganhou, inclusive. Enfim, justíssimo. Fotografia incrível. Você sente todo o peso e toda a grandiosidade do cenário. Porque não importa nada. Você tem um design de produção pesado se você não tem um cara bom atrás das câmeras pra filmar isso e ter uma dimensão disso. E Blade Runner tem isso, o Roger Deakins ganhou, foi incrível, ai caramba, foi da hora demais. Mas todos mereciam, né, os indicados? Ah, é, a gente não falou os indicados. Destino de uma Nação, Dunkirk, Mudbound e A Forma da Água. Eu acho que estavam todos muito bem, assim, de fotografia. Ah, mas acho que Blade Runner deu uma... Sim, não, cara, Blade Runner era o favorito, assim, né? Acho que o mais de Blade Runner é a fotografia mesmo. Não diga isso. Não. Porque eu tava gostando do filme e era a fotografia. É, o que destaca de resto... é a fotografia. Não, mas eu acho que é melhor. De resto eu dormi. Mas eu tava assim mesmo, porque, nossa, a fotografia é da hora, né? Essas cores. Não, a fotografia é um show à parte, cara. Fotografia sim, é muito. Por mais que eu gosto de todos os aspectos do filme, de verdade. Mas a fotografia é um negócio incrível. Próximo é design de produção, X, tipo, nem sei o que é design, enfim, vamos pular isso. Você quer falar de melhor design de produção? Não é questão de direção de arte aqui? Design de produção? Sim, é. Eu acho bem importante. É, eu acho importante também, mano. Olha só, por isso que a gente trouxe a Amanda. Vamos lá, então, melhor design de produção. Você quer falar? Os indicados? É. Bela e a Fera, Blade Runner... O Destino de uma Nação, Dunkirk e A Forma da Água. Viu, só pra informar, assim, você tem uma lista pessoal no seu celular, assim, dos indicados? Eu tenho. Um checklist? Os que eu assisti, os que ganharam. É que não tem vídeo, gente, senão a gente mostra, mas... mas tem grifadinho, assim, os que ganharam, os que eu assisti. Amanda é profissional mesmo, assim, nesse lance de acompanhar o Oscar. Sou só amadora. Daí, quem ganhou foi Forma da Água, isso? Forma da Água. Isso. Ah, merecido também, mas... É que... Pô, cara, não sei como Forma da Água não foi indicado pra melhor maquiagem, assim, porque a melhor coisa pra mim do Forma da Água é o monstro. Era uma máscara, não era? É basicamente maquiagem, tipo, tem um lance de efeito visual, mas se você ver os bastidores, assim, aquilo tudo é roupa, sabe? É um negócio fantástico. Ah, mas eu acho difícil ainda de ganhar do Destino de uma Nação. Você pode falar qualquer coisa do filme, mas aquela maquiagem... É, quando eu tava assistindo o filme, eu não sabia. Eu olhava aquele senhorzinho que é o Church e eu falava, mas quem que é esse cara que eu nunca vi na vida e foi indicado? É, verdade. Eu nunca vi esse ator. Mas sobre design de produção, Bela e a Fera foi indicado, não acho, justo. Ai, é maravilhoso. Sim. A parte visual da Bela e a Fera, muito lindo. É, A Forma da Água tem todo o lance de, tipo... É ambientação, ele é um filme de época, né? Tipo, mesmo que, por mais que seja uma fantasia, tem todo o lance de ser um filme de época. Uhum. Tem o design verde, né? Que ele bota muito, muito verde. E é legal que ele tem essa distinção, assim, de as coisas que relacionadas à paixão é vermelho. Daí, e a cinema também é vermelho. Então tem todo esse cuidado, assim, na direção de arte. Posso só falar o que é design de produção? Pode. Aqui, ó. Privilegia todo visual composto pelos cenários, iluminação, objetos decorativos, etc. É de design de arte. Design de arte. Mas era... Ai, eu achei... A Forma da Água eu achei muito... Muito parecida com a Amélie Poulain. Nossa, demais. Eu assistia pensando em Amélie Poulain. As cores. Tudo vermelho e verde. Eu ia pedir pra você comentar isso. Foi Forma da Água que foi... Ele foi acusado de plágio pelo diretor de Amélie. Só que não pelo filme Amélie, não que ele copiaram algo do Amélie. Ele, assim, na entrevista que fizeram com o diretor, ele falou assim, eu já tinha sido avisado que a fotografia tava bem parecida com a Amélie, mas nem foi por isso que ele acusou o Del Toro. Foi por causa de uma cena, aquela cena que eles estão... Tá... Menina, que eu esqueci o nome, é Sally Hawkins e eu... Eliza. Isso, Eliza. Eu nunca mais vou esquecer desse nome por causa da amiga dela que sempre chama ela. Verdade. Eliza. Eu nunca mais vou esquecer do nome dela. É, e ela tava... Ela e aquele vizinho dela. Sim, eles dançam isso, um sapateado, eles começam, né? Eles estão sentados assim, começam a sapatear. Sim. E foi por essa cena... E é de outro filme, né? Isso, é de outro filme do diretor de Amélie, uhum. Um filme que eu não lembro o nome agora. Mas isso foi uma das acusações, tem mais duas que eu não E mesmo sei. Assim ganhou o Oscar, né? Engraçado. É, inclusive design de produção. Mas até Blade Runner merecia também. Sim, nossa, o design de produção de Blade Runner é incrível. Uhum. Bem, parando pra pensar, achei até ser um meio injusto, assim, porque o trabalho que eles tiveram de deixar aquele universo mais parecido possível com... Tem muita coisa construída, né? O do original foi muito incrível, cara. Então, acho que essa era uma das categorias, assim, do Oscar que mais estavam disputadas realmente, né? Sim. Melhor filme de língua estrangeira. Amanda, eu não vi nada também. Eu acho que nem eu, nem o cara viu nada. Os indicados é Uma Mulher Fantástica, Um Insulto, Sem Amor, Corpo e Alma e The Square. A Arte da Discórdia. E esse último ganhou a Palma de Ouro. Enfim, cara, eu não vi nenhum. Eu só assisti O Insulto, que era, eu sei que também era um dos favoritos pra ganhar. Acho que O Insulto e Uma Mulher Fantástica eram os mais, assim... Sim. E The Square um pouquinho, porque ganhou a Palma de Ouro. É verdade, The Square. Mas eu acho que Uma Mulher Fantástica, por causa de... Ele é um... Pelas críticas que eu vi, ele é um filme bom, não foi só por causa disso. Mas tem esse lance de representatividade, né? Sim, que é uma atriz trans, né? Uma mulher trans. Uh-huh. E não é, por exemplo, que nem a mulher dinamarquesa, né? Que... Garota dinamarquesa, que era um cara e ele fez a atuação de um trans. Não, tipo, era uma atriz trans. Uhum. Maravilhosa, aliás. Muito bonita. Eu achei que. Mas eu achei muito importante o filme ganhar, eu gostei do filme ter ganhado. As críticas são muito boas, eu quero ver esse filme. Eu também quero. E o Insulto é muito bom também. Eu recomendo. E o legal de Uma Mulher Fantástica é que é um filme da América do Sul, cara. É um filme latino, isso é bem Chile. Legal. É difícil ganhar melhor filme ganhar um filme latino. Fala um pouco do que você viu, O Insulto, sobre o que é e tal. É, na verdade, é sobre... Assim, a história se passa ao redor de dois personagens. São dois caras. Um é libanês. Ai, gente, posso fazer uma pesquisa rápida? Pode. Que ele é bem... Ele representa bastante coisa, assim, esse filme também. Politicamente, assim? Isso. Que eu vou ler a sinopse. Tony é um cristão libanês que sempre rega as plantas de sua varanda e um dia acidentalmente acaba molhando Yasser, não sei como fala o nome dele, um refugiado palestino. Assim começa um intenso desacordo que evolui para julgamento com ampla cobertura midiática e toma dimensão nacional. Caramba. Então é sobre isso, é um cristão, né? É um cristão e um refugiado libanês. E é muito legal que você vê todo... por que que essas pessoas, que esses dois, eles tinham tanta raiva, tanto rancor por causa da história deles, e cada um tinha os seus próprios motivos de ter rancor do outro, sabe? É muito legal esse filme. Caramba, legal. Interessante. Mostra muito os dois lados. Uhum. Tipo, tem uma hora que você tá torcendo pra um, porque tem a questão... Isso, porque vai pro julgamento. Ah, sim. Vai pro julgamento e você tá torcendo pra um e aí começa a mostrar o lado do outro também, sabe? O que que ele sofre. É muito legal. Legal. Muito bacana. A próxima categoria é a melhor atriz coadjuvante e 10 as indicadas foram... Ah, não vou falar o nome de cada um, vou falar o filme só. É. Eutônia, Aitônia, né? Mudbound, Trama Fantasma e Lady Bird. E essa categoria tava bem forte também. A galera tava apostando. Eu queria muito que Trama Fantasma ganhasse, mesmo não vendo. Uhum. Porque é do Paul Thomas Anderson. Mas a Aitônia falaram muito, muito bem. Você que viu, fala um pouco da atuação, que é a mãe, né? Faz a mãe. Isso, ela faz a mãe da Tônia. Ah, eu adorei ela, de verdade. Eu achei ela super. Ela é bem caricata, assim. Porque é uma mãe bem merda, assim, né? Aham. Uhum. Só que aí você vê... Ah, porque no final do filme passa as entrevistas com as pessoas reais. Nossa, e meu. Você vê a mãe real da Tony, você fala, meu, é a mesma. Sério? Pessoa. É a mesma pessoa. Você, assistindo o filme, você fala, não é possível que a mãe dela seja assim, sabe? Essa atriz tá exagerando. Eu fiquei bem assim. Só que quando passou depois no final as entrevistas... Meu, é igualzinha, eu achei ela muito boa como... E a atriz tá bem diferente, assim, eu só reconheci ela na cerimônia, assim, nossa, é ela. Eu também. Que ela tem uma carreira da hora, assim, eu não consigo lembrar nenhum de cara, assim, mas ela tem uns trabalhos legais, é uma atriz muito boa. É. Próxima categoria, melhor ator coadjuvante. Daí, esse foi o primeiro da noite, né, daí os filmes que foram indicados foi... É Projeto Flórida, pelo William Defoe, o Woody Harrelson, por 3 anúncios, o Sam Rockwell, que é por 3 anúncios também, Fórmula Água e Todo o Dinheiro do Mundo. Eu acho que esse daqui do Todo o Dinheiro do Mundo foi o cara que substituiu o menino que foi acusado de... Um menino. Qual que é o nome dele? É o... Nossa, agora me fugiu o nome. Quem? Legal, cara. Quem? Kevin. Kevin Spacey. Ele que substituiu o Kevin Spacey, filmou o filme todo em semanas, assim. Foi um negócio muito louco. Eu acho que provavelmente ele ganhou indicação só por causa disso. Exatamente. É justo, cara, de você filmar um filme todo. Mas a atriz teve que refazer também. A atriz também, tanto que teve uma treta, ela ganhou menos. Ela recebeu menos dinheiro pela refilmagem, deu uma treta. Sério? Recebeu e bem menos. Uma diferença assim. Você viu os números? Caramba. Eu não cheguei a ver os números. Eu vi, mas eu não tô lembrando agora quanto era. Eu sei que quando eu vi, eu falei, caramba. Você ficou chocado. Uhum. Mas então, de melhor ator coadjuvante foi... Esse foi bem previsível também, que foi o Sam Rockwell do... Três anúncios. Dos Três Anúncios. Uhum. Ah, é justo, cara, porque... Justo. Eu acho que... Hã? Os outros indicados, é verdade, que eu acho que essa categoria mais assim, mais fraca. Sim, o Woody Harrelson, o duro é que o tempo de tela dele era é muito menor. Pequeno, né? E o seu, cara, o arco do personagem, a melhor cena do filme é com ele, aquela da janela, cara. Sim, que puta cena. Cara, que é a melhor cena. Sequência maravilhoso. O arco dele de personagem é um negócio incrível, ele vai de um cara... estereotipado, assim, você acha, você não dá nada pro personagem, ele vira um negócio incrível. Nossa, você começa o filme com muita raiva dele, por que esse cara tá aí, meu? Eu achei ele caricato pra caramba no começo, depois ele vai, você vai vendo as camadas dele. Ele vai humanizando. Até a própria mãe dele te diz muito do personagem, né? É o jeito que ele foi criado e tal, é muito legal. Eu achei muito legal nesse filme que todos os personagens têm essa... É mostrado essa parte do ódio deles, né? É um filme sobre ódio. É verdade, a gente falou sobre um Três Anúncios. Sobre ódio. E muito legal, todos os personagens têm esse. Uhum. Mas já que a gente tá falando de Três Anúncios, daí a gente elimina. Eu gostei. É basicamente isso que vocês falaram, assim, eu gosto... Eu acho que o principal diferencial dele é o roteiro e as atuações. De resto, eu não vejo muito... Tanto que eu não vejo muito sentido ele ser indicado, ter esse buzz, assim, pra melhor filme. Eu gosto dele, mas... Eu sei lá, eu acho que Call Me By Your Name, Corra... Faria mais sentido ganhar melhor filme. Mas eu gostei demais. Eu acho que é um filme sobre isso mesmo, sobre ódio. Ah, cara, ele é bem escrito, assim. É uma premissa muito bem pensada, assim, tipo, cara, como tiveram essa ideia, sabe? Sim, é verdade. É um ótimo roteiro. Falando sobre roteiro, a próxima categoria agora é melhor roteiro original. E os indicados são Lady Bird, Doentes de Amor, Corra, A Forma da Água e Três Anúncios. Eu tava apostando em Três Anúncios ganhar, mas Corra ter ganhado foi... Nossa, sensacional. Torcendo muito pro Corra e... Fiquei muito feliz. Fala rapidinho assim o que vocês acharam do Corra, vocês gostaram? Cara, merecidíssimo o roteiro original. Uhum. A forma que ele conta a história, os próprios personagens também. Ele tem uma crítica social bem dissolvida no filme, né? Não é um negócio escancarado que... Não é um negócio que fica chato, assim. Uhum. Ele é muito inteligente em integrar narrativa e crítica social. Sim, aquela ideia do Sanctum. É aquele limbo, né, que ele fica na hipnose, é um negócio muito marcante. Sem falar, tem várias analogias, né, que ele faz no filme. O filme se tratar de um filme de terror, mas também ter tom de comédia. Um tom de comédia ao mesmo tempo. É um filme escrachado pra caramba, ele tá avacalhando. Tipo, ele avacalha o filme todo, é muito legal. Ele tem algumas analogias também, o lance do servo morrer no começo e ser um pré-anúncio do que vai acontecer. Sim. É bem legal, bem legal. Próxima categoria, melhor roteiro adaptado. Ah, cara, como eu fiquei feliz de Call Me By Your Name ter ganhado. Eu também fiquei. Mas só pra falar os indicados. Artista do Desastre, Me Chame Pelo Seu Nome, A Grande Jogada, Logan e Mudbound. Ah, voltar um pouquinho no Doentes de Amor, é um filme muito simpático. Se quem não viu, veja. É bem legal, é baseado em fatos reais, assim, o cara que faz. É um comediante, ele já tem uma carreira na TV e tal. E ele fez o roteiro com a esposa dele e no final aparece a foto da esposa, tá? Eles escreveram o roteiro juntos. É um filme muito bom. Ah, meu filme favorito do Oscar. Oscar 2018. Sendo que nem tem de muito buzz, assim, né? Tipo, tá lá. Não, é brincadeira, mas ai, é um filme muito legal, filme, cara. Nossa, é aquele. Uma delícia. É que eu também não esperava nada. É aquele filme, tipo, é esse tipo de filme que você tem que mostrar pra quem fala assim, não, porque comédia romântica é uma bosta. Não, cara, tem muita comédia romântica, o indie, esse cenário indie tá fazendo muito bem com o gênero, assim. Uhum. Tem muita coisa legal pra ser desenvolvida nesse gênero. Daí agora, voltando pro roteiro adaptado, né, cara, o lance de Logan ter sido indicado foi uma vitória pros nerds. Foi uma vitória. Pros nerds aí. Pra mim foi. Não, cara, mas é algo muito importante. Eu não entendi, porque, tipo, o Logan podia ter sido indicado pra qualquer coisa. Eu tava esperando que ele fosse por, sei lá, talvez ator coadjuvante pro. Nossa. Xavier, esqueci o nome do ator agora. Vocês sabem quem é. Mas eu acho que ele merecia ser indicado, assim. Mas verdade, Xavier. Ele tá muito bom. Ele era muito bom nesse filme, cara. O próprio Hugh Jackman, cara, a atuação dele tá muito boa. Eu acho que é a melhor coisa. Porque eu não sei se eu gosto tanto do roteiro. Tipo, eu gosto muito de Logan, deixa isso bem claro. Mas não sei se o roteiro é o melhor ponto dele, mas que bom que ele foi indicado. Cara, até mesmo fotografia ele poderia ter sido indicado. Ah, não sei. Eu não sei também. Não é uma fotografia memorável. Ah, cara, eu acho esse estilo western dele, eu acho bem legal. Pra mim a melhor coisa são os efeitos práticos de violência. Sim, pra mim a melhor coisa. Pra mim a melhor coisa é o Hugh Jackman, né? Mas ele tá muito bem mesmo. Não, é verdade. Não é sentido que você falou. É outro que poderia ter sido indicado simplesmente. Mas enfim, é legal ele tá aqui, mas... É que o cara não viu, mas vamos falar um pouco de Call Me By Your Name, fala o que você achou. Eu achei... eu adorei. Adorei mesmo. Eu achei muito uma atmosfera. Bingo! Já entrou na nossa atmosfera. Muito legal, né? Esse clima, assim, de tipo, como se fosse uma memória, sabe? Do verão, tipo, uma memória de um romance de verão, assim. Tipo, Um dia no sul da Itália, não lembro se é sul, se é norte, mas enfim. No interior da Itália. No interior da Itália, é. Que começa o filme assim, né? Não fala onde é. Eu achei muito legal a própria fotografia, achei maravilhosa. Acho que devia ter sido indicado, aliás. Poxa, foi indicado. Não foi. Não foi indicado. Fiquei muito decepcionada, eu achei muito legal que toda a cena tem tipo a luz do sol, são aquelas cores bem quentes de verão. Ai, muito lindo. Ele é um filme muito real, assim, tipo, até tem uma cena que eles estão conversando na rua, daí passa o carro, você vê que tem muito som ambiente, assim, porque geralmente, não sei se vocês, quem tá ouvindo sabe, o som que a gente ouve no cinema não é o da cena mesmo. Eles entram em estúdio, eles fazem todo um... O pessoal dubla, né? Os atores entram em estúdio pra dublar eles mesmos. E daí quando tem um filme assim que coloca a cena do jeito que ela é, né? Eles pegaram muito esse lance de usar o som do lugar mesmo, ambientar, deixar um negócio mais real. Tem takes muito longos. Ele é um filme bem ambientado. É um filme muito sensível. Por causa disso, ele fica bem sensível. Os meninos estão muito bem. Nossa, as crianças estão atuando pra caramba. Eu não sei falar o nome dele. Timothée, sei lá. Não sei. Que tá no Lady Bird também. Ele tá maravilhoso. Nossa, eu sentia todas. Assim, quando ele tava triste, a cena. Ele na lareira lá, chorando. Cara, essa cena é incrível, é a cena final, mas enfim. Como que chamou o loirão lá? Não lembro, mas ele é incrível também. Destaque pra roupa dele no Oscar, tá muito da hora. Verdade, de daquele veludo, smoke, né? Não lembro, vermelho. Veludo vermelho, ele tava. O cara mais bem vestido. Depois o carinha do Corra também, tava muito bem vestido. Tinha também. Várias pessoas de veludo ali, só. Aposta no inverno 2018, veludo. Fecha parênteses. Momento tapete vermelho. Momento tapete vermelho. Então, cara, inclusive tem texto do Call Me By Your Name no Caçando Carneiros, tem texto também do Forma da Água, vejam lá, o link vai estar aí na... Não é na descrição, não é na descrição, né? Mas vai estar aí, tá aí. Enfim, continuar pra gente não ficar com duas horas de problema. Melhor atriz, os filmes que foram indicados... E as atrizes que foram indicadas foi a Sally Hawkins, por Forma da Água. Amanda, você me ajudou com os nomes aí. Frances McDormand, de Três Anúncios para um Crime. Margot Robbie, por Eutônia. A Saoirse Ronan. Nossa, o nome dela é muito estranho de falar. É tipo Saoirse Ronan, Lady Bird. E Meryl Streep, né? Porque, né? Gente, Meryl Streep é assim, né? Ela faz um videozinho no churrasco, ela não, é não, churrasco com os amigos. Já tem a assim, na verdade, são quatro indicações, mas Meryl Streep é assim, todo Oscar tem que ter a cadeirinha dela lá. É bizarro, né? Eu falando um pouquinho separado, The Post, eu fui... Caraca! Mas eu fui esperando absolutamente nada. Daí como eu tava esperando nada, esperando quando muito. Eu vi eu falei, nossa, eu acho não, que foi uma expectativa. Eu também não tava esperando nada. Nossa, não, eu tava esperando o Tony... O Tom Hanks. Meryl Streep. Falou, esse é filme típico de Oscar, pra ganhar o Oscar. O Spielberg, nossa. Como é que o Spielberg tá cansado, né? Tá. Ele é gênio, ele continua sendo um gênio, ele é genial. Tá velhinho. Mas tem que admitir que ele tá errando a mão aí. Vamos ver se jogador número 1 ele acerta de novo, que é o que ele sabe fazer, que é um negócio de diversão, assim. Mas ele tá com a mão cansada aí, tá errando bastante. Mas ele não é um filme ruim, mas é um filme ok, sabe? Tipo, ele é um filme competente no que ele apresenta, mas é isso aí. Mas sobre melhor atriz... Interessante pela história. É, sim. Mas a Meryl Streep tá... A atuação dela é incrível. Destaque pra cena da tipografia ali, que ele vai montando, que é a melhor cena do filme pra mim, tá? Você tá sendo irônico? Não, eu tô falando a verdade mesmo. Eu tô falando a verdade. A melhor cena é a do Licença, Vou Dormir. também, é muito legal. Ela fala, olha, essa empresa não é mais do meu pai, não é mais do meu marido. É minha, eu que mando aqui. E ela fala, vou dormir. É muito boa. Assim. Mas sobre o melhor atriz aqui, quem ganhou foi a Mulher de Três Anúncios. Ela é incrível também. Ela é casada com um dos irmãos Coen. Ela já trabalhou com eles em Fargo, que ela tá incrível também. E cara, justíssimo, viu? Não sei, tanto a Sally Hawkins por Forma da Água merecia ganhar, a Margot Robbie também. Eu tava torcendo muito pra Margot. Mas ela tá novinha, cara. Nossa, ela tá bem novinha. Tão boa. Vai ter. Ela vai ter uma chance aí. Ela também é outra que, durante o filme, ela representa muito, assim, tanto a mãe da Tônia quanto ela. Depois você vai ver as entrevistas, os vídeos reais. Assim, elas estão muito bem, muito fiel ao legal. Real. É, mas por três legal. Anúncios, é o que eu falei, assim, o principal destaque tá em roteiro e as atuações, e a mulher tá incrível. Ah, Lady Bird também, isso, acho que super merecia. Ela tá bem também. Não sei se merecia um Oscar, assim, mas ela tá bem pra caramba. Uhum. Melhor ator, os indicados aí é o Timothée Chalamet. Por Coming By Your Name, o Daniel Day-Lewis, mas ele já ganhou o Oscar, tipo, do Trump por... Não sei pelo ele que ele tá se aposentando, né? Foi o último filme dele? Quer dizer, ele diz que é. Vamos esperar aí. Então, Daniel Day-Lewis por Trama Fantasma, Daniel Kaluuya por Corra, Gary Oldman por Destino de uma Nação e Denzel Washington por Roman de Israel Esk. Esse parece ser o nome do filme mesmo, enfim. E Gary Oldman ganhou, eu não assisti Destino de uma Nação, vocês assistiram? Não. Sim, é bom, assim, e também, de novo, pelo contexto histórico, eu acho muito legal quando eu aprendo história assistindo filmes. E super complementa o Dunkirk, né? Que é mais na mesma época, né? Tanto que no final do Dunkirk tem o discurso dele, né? Sobre o mesmo... como fala? Período. Sobre o mesmo período, o mesmo acontecimento, que foi o resgate dos soldados de Dunkirk, que mostra esse período do Churchill decidindo, tentando resolver esse problemão da Segunda Guerra Mundial. Mas eu achei bem, assim, bem entediante, bem devagar, bem entediante mesmo. Até, eu tava esperando muito por causa do diretor. Ah, que é o mesmo de... Joe Wright. Nossa, eu amo os filmes dele. Que é o mesmo demais. Diretor de... Orgulho e Preconceito, Desejo e Reparação. Que mais? Tem o Pan também, é dele. Ana Karenina. Enfim, vários. E eu gosto muito dele. Por isso eu tava esperando muito também, por ser desse diretor. Mas eu não... Assim, não achei nada demais. E o Gary Oldman? Ah, ele tava bem... Ah, velho, o Gary Oldman. Ele pode... Mas ele também tava bem caricato, assim. Mas tava legal, ele era até engraçado em algumas cenas. É bom o filme, bom, simplesmente. Ah, cara, eu fiquei feliz pelo Gary Oldman ter ganhado, não necessariamente por esse filme, porque eu nem vi, mas por causa da carreira dele, ele tem uma carreira de peso, assim, tá ligado? Tipo... Uhum. Ah, mas tem tantos, não tantos, né, mas outros que mereciam tanto nessa categoria. Você falou os indicados? Falei. Tipo o Timothée. Apesar que ele é novo também, né? Ele é bem super novo, mas novo, ele né? super merecia, ele tava muito bem. Ele tava bem calma. Nossa, o Daniel Day-Lewis, que eu não assisti ainda. A gente não assistiu tão fantástico. Mas eu sei que... É o Daniel Day-Lewis, velho. O cara é o melhor ator vivo, assim, tá ligado? E o do Corra também, ele tava... Nossa, tava muito bom, cara. Eu fiquei muito surpreso que ele foi indicado também de melhor ator. Acho que até esse lance bom. Desses indicados, tirando o Daniel Day-Lewis, é que o Daniel Day-Lewis já tinha ganhado o Oscar. Mas o Timothée e o Kaluuya, eles são bem novos, sabe? De repente, por causa disso, não levou ainda. Mas pelo trabalho deles nesses filmes, tá, eu ficaria bem mais feliz se um desses dois tivesse ganhado. Uhum. Melhor diretor, que ganhou aí o Del Toro, dos indicados. Praticamente outra bosta. Praticamente unânime, né? Todo mundo já sabia, tava praticamente na cara. Foi bem óbvio, mas os indicados era Christopher Nolan, mano. Se Nolan tivesse ganhado, eu ia ficar mal. Nossa, eu ia desistir de Oscar, eu ia falar, não, chega, basta. Não vou nem mais ver notícia. Mas, eu enfim, acho que tem muito preconceito contra o Nolan aí, hein? Tem bastante rancor. Tem um ódio no coração, é pessoal. Nossa, eu não tem ódio. Eu só acho que ele é super estimado, sabe? Ele não merecia. Tipo, mas ele merece. Não. Tipo, por exemplo. Não por esse filme, realmente, sei lá. Ele é um bom diretor, mas ele não é um gênio perfeito que as pessoas falam. Mas vamos lá, Jordan Peele, do Corra? Isso, Corra. Corra. O diretor de Corra. Greta Gerwig, nossa, cara, tô Greta Gerwig. Isso, ajuda aí. Por Lady Bird, Paul Thomas Anderson, velho, Paul Thomas, P.T. que tinha que ganhar, ele é gênio. Mas enfim, Guilherme Del Toro. É por Forma da Água também foi indicado, não, foi não, bem, ó. Não concordei com essa com o Del Toro ter ganhado. Ah, mas não sei se é o caso também dele ser indicado por causa da carreira, ele ter ganhado por causa da carreira dele. Ah, mas sei lá. O Scorsese foi assim também, ele ganhou... Porque eu achei... Desculpa. Não, pode falar. O Scorsese... Não, o Scorsese foi a mesma coisa, assim, ele ganhou por um filme que nem era o melhor dele, mas por causa da carreira, que tipo, é o Scorsese, tá ligado? Não vou ficar triste porque o Scorsese ganhou um Oscar. De repente não é o melhor filme dele, mas... Uhum. Daí o Guilherme Del Toro, eu acho que é a mesma coisa aí, foi a mesma situação. É que eu acho que, assim, por esse filme A Forma da Água, foi tão pouco original, tem aliás essas acusações de plágio, sei lá, não concordei. E vocês já viram um vídeo que tá circulando aí, fazendo cortes dele com uma Splash, Uma Sereia em Minha Vida? Não. Cara, é muito parecido. Sério. Mas eu acho que... Parecido. Mas ele até se inspirou também num outro filme de um Black monstro. Lagoon, né? Isso. Também é um filme meio bem que, antigo. É meio que a história com final... Alternativo. Isso. É, e ele tem um lance com animais marinhos com monstros. Humanoides monstros, né? Mas cara, não, eu gostei dele ter ganhado, eu acho que o filme é bem dirigido, sim, tipo, eu acho que a ideia dele ter várias referências assim, eu acho que é proposital e eu acho que faz parte do conceito do filme, que é criar um conto de fadas adulto, que ele nunca fez. Referências é legal, agora plágio não. Plágio não, né, amigo? Exatamente. Mas assim, o jeito que ele conduz, o jeito que ele cria o monstro, eu acho, cara, esse que é o tenso, assim, tipo... Ele tem algumas características muito fortes na direção dele que é difícil. É difícil olhar e não levar em consideração, assim, o jeito que ele constrói o monstro, o jeito que ele filma o humano, ele faz o humano virar um monstro. Tipo, ele filma o humano como se ele fosse um monstro. Daí ele dá toda uma característica de filme de terror da década de 40 e 30, assim, que é a formação dele como cinéfilo. Então, tem coisas legais, assim, mas, por exemplo, se eu ia achar bem mais justo se o Paul Thomas Anderson tivesse ganhado, porque, velho, ele é unânime, assim, tipo, todo mundo ama os filmes dele, ele nunca fez um filme ruim, até o que a galera gosta menos, assim, ainda é incrível, não é o Nolan. Nolan tem diverge opinião, o Guilherme Del Toro também, ele tem essas características fortes, mas tem outras que ele não é tão forte assim. Agora, o Paul Thomas Anderson, cara, nossa, ele ainda podia ganhar um Oscarzinho aí. Mas, por exemplo, o Jordan Peele e a Greta Gerwig, é isso? Que foi os dois, é o primeiro filme deles, assim, eles estão sendo indicados. Só deles ser indicado já é um puta prêmio, né, cara? Nossa. Ah, não, mano. Eu fiquei feliz deles terem sido indicado e os dois não seria injusto ter ganhado melhor direção, não. Porque, por mais que eu ache o roteiro de Lady Bird um negócio não seja... tão original assim, o arco assim, ele é muito bem dirigido, assim, tanto a montagem, a atuação, os diálogos também é muito bom. E Corra também é incrível. Agora o melhor filme. Os indicados foram Dunkirk, Me Chame Pelo Seu Nome, Destino de Uma Nação, Corra, Lady Bird, Trampo Fantasma, The Post, A Forma da Água e Três Anúncios para um Crime. E o ganhador foi A Forma da Água. Nossa, quando ganhou, a gente tava assistindo junto, foi todo mundo tipo... Foi assim, A Forma da Água. É isso aí, pessoal. Beleza, vamos lá. Certo, pessoal. Enfim, é o que eu falei, eu acabei de falar, assim, tipo... Eu acho um filme legal, eu gosto dele, mas, sei lá, se Trama Fantasma, se Paul Thomas Anderson tivesse ganhado, eu ia ficar mais feliz. Se Três Anúncios para um Crime eu ganhasse, eu ficaria muito feliz. Sério? É. A gente nem assistiu o Trama Fantasma, né? Não, ainda não. Não, eu sei, mas eu tô dando fanboy. Fama, é mais pelo... Muito fanboy. Eu tô dando fanboy assumidamente aqui. Aham. Uhum. Mas eu não eu achei ruim Forma da Água ter ganhado. E tem todo esse lance, sim. Mas é um filme que normalmente a Academia não ia premiar, sabe? É, mas acho que de todos esses aí é o filme que mais consegue agradar todo mundo, assim. Nossa, sabe? Quem gostou? Quem de que você conhece gostou de Forma da Água? Não, eu digo da Academia. Tipo, todo mundo é o filmezinho mais bonitinho, mais. Ele é bonitinho. Forma da Água é bonitinho. É bonitinho. Eu acho ele é bonitinho. Eu terminei assim, que filme bonitinho. Ele é bonitinho. Caramba, ele é doente, ele tem uns. Não, eu acho que ele é meio que um. um conto de fadas, só que com um tiquinho de terror, né? Ah, isso... Aquelas cenas bem fortes de sangue e tal. Sexo com peixe. Sexo com peixe. Exatamente. Cara, todas as cenas com monstro eu acho incrível. O que eu demorei pra assimilar, assim, foi o lance de, tipo, cada personagem representar uma minoria e tal. Tipo, tem uma cena que me incomoda, eu acho que bem desnecessária. Aquela cena que o vizinho dela tá conversando lá com um balconista lá da lojinha. Aí tem esse... Esse romance aí? Não cheguei a ficar incomodado, mas é o jeito que ela foi feita, eu achei muito... brega, sabe? Uhum. Ah, eu tenho interesse em vocês. Foi um negócio bem estranho, assim. Essa parte eu não curti. Agora esse lance De cada personagem, pra mim, não foi tão... Não, o lance nem é necessariamente ser isso. O lance é como foi feito. Eu tava assimilando assim, se eu gostei, sabe? Mas eu não, pensando depois, eu acabei gostando. Eu gosto. E uma coisa legal é dele também meio que quebrar estereótipos. Porque ele é quase que um conto de fadas, né, esse filme. Mas e quem seria a princesa, que é a Sally Hawkins, ele até quebra vários estereótipos da mulher. Sim. Tem aquela cena inicial dela, tipo, todo dia lá na banheira. É uma cena masturbando, né? Exatamente. É algo que quebrou em mim. E aí eu achei muito legal ele quebrar, tipo, vários estereótipos dos personagens. O discurso dela falando, tipo, meio que defendendo a ideia de resgatar ele, de que ele não vê o que... falta em mim e tal, cara. Uhum. Aí o filme me ganhou, assim, tipo, beleza. É muito interessante isso que a Amanda falou, né? Que quando eu vi os três, eu imaginava um filme completamente diferente. Era um filme bonitinho e tal, conto de fadas e fantasia. Quando que eu vi, eles já me tacam essa cena. Foi bem pra quebrar mesmo. Ele é muito sem cerimônia nesse filme. Ele joga isso daí, ele não faz mistério com o monstro já aparece também, tipo, um pouco no tempo de filme, já tá lá, é isso aí. Sabe? Verdade. E você olha pra atriz, né? E cara, a Eliza, o nome do filme, no caso. Ela tem toda aquela delicadeza, ela não é uma mulher bonita, assim, mas ela tem uma delicadeza própria. E ele quebra isso de várias formas, assim, é bem legal. É surpreendente, às vezes. Vocês estão terminando o cast gostando do filme. Eu gostei do filme. As partes boas, as qualidades do filme. Mas ainda assim. E eu, uma coisa também que tem que diferenciar, a crítica do gosto, né? Uhum. Assim. Nossa. Eu tô estudando isso na faculdade. Já, né? já deu um peso a mais agora. Crítica literária, a gente tá falando muito disso. Que a gente precisa diferenciar a crítica, né? De saber gosto. Ver as qualidades e os defeitos. E o seu gosto, pessoal. Sim, e o Thomas Anderson não é tão legal assim, viu? Pode retirar. O cast acaba aqui. Nunca mais será Caçando Carneiros. Mas no meu gosto, eu não gostei da Forma d'Água, mas eu sei que tem várias qualidades. Ah, legal. Tipo essa dos personagens, quebrar estereótipos. Legal. Esses foram os nossos pensamentos sobre o Oscar no geral. E agora a gente vai falar dos que foram esnobados, assim. Falem vocês primeiro. Cara, Mother. Já era... a gente fala um pouquinho, né? Era esperado já que ia ser... Não é um filme de Oscar, né? É um filme... Ah, eu achava. Você assistiu já? Eu assisti. Ah, eu ia jogar um spoiler pra no... Jennifer Lawrence ter sido indicada como atriz. Isso, ela merecia, cara. Bem. Ó, coisas que mereciam nesse filme a ser indicado é a questão de mixagem de som, é a Jennifer Lawrence como melhor... Como mãe. Como a mãe, né? A melhor atriz. A melhor atriz. Uhum. E eu acho até que isso. Até o marido dela. Sim, como coadjuvante, talvez. Nossa, ele tava muito bem também. Ou o Adão e Eva lá também. Por que não? Agora, tipo, ele foi totalmente ignorado. Tipo, nada. Acho que nem a Jennifer Lawrence tava lá. Ah, não, ela tava assim, ela tava apresentando algumas categorias. Uhum. Ah, podia, poxa, ter entrado em alguma coisa, pelo menos. Não, pelo menos os atores. Gente, tá, eles atuaram muito bem. É a Jennifer. É que tem muito filme também, né? E são poucos indicados, né? Vai entrar os que tá com... Ah, mas tipo o ator coadjuvante, só foi... É, verdade. É, tem que ver o que rolou, né? Eu acho que foi muito tipo, ah não, esse filme é muito polêmico. Ele é muito polêmico. Não, vamos... Eu tô com muita vontade de jogar um spoiler aqui, mas quem viu sabe do que a gente tá falando. Joga, alerta spoiler. O negócio é o seguinte, não dá nem... Os caras não quiseram mexer no... No vespeiro. No vespeiro, sabe? É que muita gente não achou o filme ruim, né? Não é? Sim. Disney. Tem gente que não teve esse lance, assim, não gostei, mas tem qualidades. Não, tipo, a galera odiou mesmo. O público não gostou, mas enfim. É, alguns que eu separei aqui foi Mother, o Good Time, que é com o... Bom Comportamento? É, que é com o Menino Crepúsculo. O Robert Pattinson. Que, aliás, tinha muita gente torcendo pra ele ser indicado também. Puta, como ator. Filme incrível, cara. Nossa, é um... É, vejam, é um filme. E eu, filme como bem... ex-fã de Crepúsculo aqui, né? Ficaria feliz. Você era? Eu era muito fã. Eu li todos os livros. Olha só. Daí tem. Julguem a banda aí. Me julguem, mas. Mas o cara, ele tá muito, muito bem nesse filme. É um filme pequeno, ele é um filme de crime, assim. É. Baixíssimo orçamento. É, ele tem bem cara de Sundance também. Uhum. Ele é um filme. Que é dois irmãos, um é o... Qual é o nome? Robert Pattinson. É, um é ele e o outro é um menino que ele tem um retardo mental. Eles vão fazer um assalto, o assalto dá errado, daí o menino com retardo mental é preso. Daí a história do filme é meio que esse irmão mais velho tentando fazer de tudo, arranjar grana pra pagar a fiança pra ele não ficar na cadeia, pro irmão não ficar na cadeia, porque ele acredita que ele vai rodar lá. Cara, é um filme que você... Ele tem um lance de entretenimento, assim, porque ele é bem... Acontece um monte de coisa, tem várias reviravoltas, nunca para. Mas ele, cara, ele tem uns comentários pesados, assim, também, socialmente. Daí tem esse, tem... Falando um pouco mais sobre... Tem Mother, tem The Killing of the Sacred Deer, que é o mesmo diretor do... Tem o Colin Farrell, a Nicole Kidman. E é um filme bem perturbador, é muito bom, vejo. É o mesmo diretor do Lobster, que é o Lagosta, que foi indicado ano passado para o melhor roteiro original. É muito, muito bom. E tem o Ghost Story, a Ghost Story, que a galera ama esse filme. Cara, eu tô muito afim de assistir esse filme. Você não viu ainda? Não vi, você já ouviu falar desse filme? Não. É muito, muito bom. Tem a tradução? Hã? Tem o nome em português? Eu acho que é a Ghost Story mesmo, eu acho. Ele é um filme bem desafiador, assim, ele tem uns takes bem longos. Tem uma cena que é uma mina comendo, é 12 minutos da mina comendo torta, assim, e é só isso. É muito bom, mas tem contexto. Entendi. E... A cena que você começa a ficar com sono. Exato. Mas ele é um filme, ele consegue manter, assim, tipo, ele tem essas cenas bem longas, mas ele consegue tipo, manter mesmo assim. E vê, a galera do cenário indie, assim, ama, assim, o IndieWire, que é um site... gringo de cinema, eles só falavam desse filme, falavam desse filme o ano todo. E um outro é o Detroit, que é a mesma diretora, é uma mulher que dirigiu, é a mesma diretora do Guerra ao Terror, que ganhou o Oscar que ganhou o Oscar do Avatar, inclusive, em 2009, 2008. E é sobre um caso na década de 60, lá nos Estados Unidos, que estava tendo muito protestos nos bairros negros, assim, e tava tendo muita violência policial também. Daí ele acompanha um caso específico que os policiais entraram num hotel que só tinha negros e ficaram a noite toda torturando os caras fisicamente e mentalmente. Cara. É muito pesado, é como se fosse um filme de terror sem ser. Uhum. Tipo, porque ele não é um filme de terror, mas ele é baseado em fatos reais. É uma coisa terrorizante. É assustador, cara. É assustador, é pesado, você fica mal. É um filme pra você ficar mal, assim. É sufocante, é claustrofóbico, porque é tudo num lugar só. Indicação aí. Quem quiser ficar mal. Cara, esse foi um filme que me chamou a atenção por algum motivo, assim, mas enfim. Ah, tem também o Projeto Flórida. Projeto... Também. Alguém assistiu? Você chegou a assistir? Eu tô com ele aí pra assistir, mas não assisti ainda, não tive tempo. Ele só foi indicado pra ator, né? É, pro da Flo. Mas falaram muito bem, Tem bastante... Ah, eu acho que é bem ânimo ou odeio, assim, tem muita gente que adorou. Certo? E teve muita gente que achou muito chato, que não gostou. Porque ele tem cara de ser, pelo que eu vi, assim, ele é um filme bem de cotidiano. Então, ele tem bem essa pegada, assim, nossa, mas cadê o robô gigante? Não, mentira. Mas ele tem cara de ser esse filme bem de cotidiano, esse negócio mais lento. Falando robô gigante, outro filme esnobado. Transformers. Oh, sabe, eu queria saber o porquê. Para de copiar choque de cultura, cara. Mas isso não é copiar, é referência, entendeu? Não é referência, não é clássico. É que nem o Del Toro. Não é o Del Toro, entendeu? É, gente, mais algum comentário? E tem o Artista do Desastre. Artista do Desastre, verdade. Também foi esnobado. Nossa, não foi. Eles só foram indicados pra roteiro, né? Aham. Uhum. Mas a gente já comentou, né? Porque. É, já por causa do todo o movimento Me Too e tal. É. E Artista do Desastre, alguém viu? Não, ainda não vi, cara. Gostei, cara. Ele é um filme modesto. Inclusive, quem estiver ouvindo, esqueçam todos os filmes que a gente falou até agora. Ignorem tudo, toda indicação que você tem na sua lista pessoal. Assista The Room. É um filme obrigatório. Oh, não. Vejam The Room. Vocês precisam ver The Room. Oh, que indicação é essa, Hudson? Perder horas da vida. Você já viu? Não, mas eu sei que é o pior filme. Então, pra quem não sabe, o Artista do Desastre acompanha... ele é baseado em fatos reais e acompanha a produção desse filme chamado The Room, que foi, eu acho que foi produzido entre 2001 e 2003, alguma coisa assim. E é tido como o pior filme da história do cinema. E é tido como o pior filme da história do cinema. E é de fato. Você assistiu? Assisti. Nossa. Cara, é incrível. É incrível de tão ruim. É tão bom, é tão ruim que é bom. Incrível. Cara, mas ele é muito bizarro, porque ele... Cara, é muito bizarro. Eu não consigo... Porque e você vendo assim, voltando para Artista do Desastre, é um filme bem legal. Ele é dirigido, escrito, estrelado e produzido pelo James Franco. Ah, é? É. Olha, o James Franco faz tudo. Eu gosto dele, do James Franco. Apesar dos... Mas nesse filme ele tá muito bem, assim, e você consegue ver a história do... Tommy Wiseau, que é esse cara que fez esse filme esquisitíssimo. Ele é o cara mais esquisito que existe na face da Terra. É um filme bem modesto, assim. Ele tem apresentações pequenas de vários atores famosos, assim. É um filme bom, é um filme legal. E, enfim... Peraí, qual filme? O Artista do Desastre. Já tô misturando, claro. Já. É. Mas o The Room é uma experiência na vida, assim, você nunca vai ver um negócio. Ele tá na lista, tipo, cenas mais bizarras de sexo do cinema também. Cara, tem as... Ele tem todas as listas de coisa bizarra. Mas tudo mais bizarro de cinema, tipo... tá lá. Ele não tem três atos certinho o filme. Ele tem uma cena de sexo, depois tem outra sem motivo nenhum, tipo... Pera, por quê? Você não precisava... Tá estruturado tudo errado isso aqui, cara. Tipo, cara, é muito errado esse filme, mas é muito bom. Assim, não percam seu tempo, não ouçam o Hudson. Vejam. Mas enfim, mais algum comentário, gente? Cara, tem um comentário que eu esqueci de falar sobre A Forma d'Água também ter ganho, que é uma forma de abrir portas também pra próximos filmes de fantasia, ou de gênero no geral, de receberem maiores... Maior visibilidade no Oscar, não só como melhor filme, né, mas em várias outras categorias também. Embora, por exemplo, O Senhor dos Anéis tenha ganho vários prêmios, né, mas nunca de melhor filme como foi o caso de Forma d'Água, né? Então é uma boa oportunidade. Uma porta aberta, hein? Uma porta aberta. Amanda, valeu ter participado aí. Apareço mais vezes, foi muito legal. Tava nervosa, mas foi muito bem. Nossa, foi muito bem. Foi. Ainda é. Tá um calor aqui. Cara. A condição de trabalho aqui nesse programa não é das melhores, não. Olha a denúncia. Olha a denúncia aí. Gente, obrigado. Então, obrigado por ter ouvido até aqui. A gente nunca fala isso, mas sigam a gente aí nas redes sociais. Vai ter aí o link de Facebook e Instagram. Obrigado por ter ouvido até aqui e até a próxima. Até a próxima, pessoal. Tchau. Tchau.